Mega Pressão, o peso do som. O mundo das aparelhagens ganha agora muito mais força. Mega Pressão, Mega Pressão, o peso do som. Não viemos para tomar o lugar de ninguém, apenas para conquistar nosso espaço em seu coração. DJ Leandro, faz a festa para você. Deixe seu impulso se precipitar, dizer palavras vazias demais, nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. E aí, meu DJ? Tudo tranquilo? Fere-se se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Isso é amor que eu sinto por você.

Leandro. Foi Deus quem fez você pra mim, eterno amor. Eu não consigo te esquecer, eterno amor. Preciso de você aqui pra me amar, me fazer feliz. Pra cima. O som que toca tudão. Como Mega Pressão. Pra cima, garoto! Pra cima, garoto! Pra cima, garoto! Você não voltou, coração ficou na dele. DJ Leandro. Tu sabes bem, sem ti eu não ficarei. Seria tentar voar sem asa. Tu sabes bem, sem ti o inverno será cruel. E um novo amor será. DJ Wendell. Não vejo.

o som que toca tudão. Quando escuto sua voz, quero falar do nosso amor. Quando vi você aqui, DJ Júnior toca pra nós dois a canção do nosso amor. Na batida desse som, o incomparável vem trazendo a magia do amor. Estou feliz assim. Você faz bem pra mim. No peito, nosso amor. Ao mundo vou dizer: Meteoro, o som que canta faz você dançar. Meteoro, o incomparável do Pará. Meteoro, o som que canta faz você dançar. Meteoro, o incomparável do Pará. Mega Pressão é de Boa Vista, do Pará. Eu não quero mais, cansei de chorar. Se te magoei, foi sem pensar. Me entreguei demais a esse louco amor. Me perdoa, eu te preciso. Nossa história. Vou te esquecer.

te direi, com a força do meu coração, você ainda está em mim. Por isso eu canto essa canção, só pra dizer te amo. É um convite pra voltar, com loucuras e seduções. Meu amor, eu quero te entregar. Faz a festa pra você! Você tá no maior e melhor show do Pará! Mega Pressão, o som que toca tudão. Eu quero você bem junto a mim. Sinto seu cheiro em todo lugar. O brilho do teu olhar me faz feliz. Já faz tanto tempo aqui sem você. Espero um dia te eu e você. Ah, meu amor, amo você. Sem teu amor, não sei viver. Não posso mais ficar na solidão. Eu sei que vou te encontrar. Amor, não diga que não dá. Entre meus sonhos vai estar Alta Tensão e o consagrado DJ Irã. Uma opção a mais para você dançar. Tentar me